Aleluia. Digam todos glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí, aleluia. Vamos fazer a nossa confissão. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Digam todos glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque Deus é bom e nós temos que louvar a bondade de Deus. Isso faz uma mudança total na nossa vida. Tem que louvar a Deus. Quem nasceu de novo é para louvar a Deus, não é para ficar, né? Porque Deus habita no meio dos louvores. Então não se esqueçam, nós temos que louvar a Deus. Mas é assim, ó, você está atravessando a rua, aí você louva a Deus. Aí você, né, está na fila de espera, aí você louva a Deus. Não, você tem que reservar um momento da sua vida para você louvar a Deus e Ele vai fazer a mudança que é preciso na sua vida. Nós vamos estudar isso hoje na Palavra de Deus, que é muito importante louvar a Deus. As orações, elas são chaves. Então, são chaves que cada uma delas abre ou faz com que a gente entre num lugar para receber o que nós precisamos de Deus. Então, são várias chaves. Nós não podemos usar uma só chave, porque é um conjunto. Tá? Então, é a adoração, né? O louvor com a confissão, é a leitura da palavra com a meditação, que vai trazer para nós a meditação, a oração em línguas e o jejum. O jejum é meio chato, né? Mas quem ora bastante em línguas acaba jejuando. Tá? Então, a dificuldade de jejuar é pela quantidade da oração em línguas. Então, precisa intensificar mais a oração em línguas para poder conseguir jejuar mais, porque realmente é difícil. Não é nada agradável jejuar, mas é uma prática necessária, porque enquanto eu estou jejuando, porque eu não estou comendo, porque um dia é fácil, né? Mas eu até indico a você fazer um dia por semana, tá? Já que você não está conseguindo nada, porque você está orando muito pouco em línguas. Então, começa um dia, né, de jejum por semana. E aí no outro dia, né, você vai ver que você vai comer até, porque você quer compensar o dia anterior. Mas vai devagar, que isso vai ajudar, mas é lento, né? Mas não vou descartar essa condição do jejum. Tudo bem, até pode ser. Mas se você conseguir um período mais longo de jejum, você vai ver que você vai enjoar de comer só aquilo que você estabeleceu. Não estou falando para você tirar a carne, né, belezoca? Não estou comendo filé mignon este mês. Olha que lindo. Não, isso é moleza, né? Você manda moer uma carne de pescoço lá e faz um tempero bom, você vai pensar até que é filé mignon. Ah, vai, conhece para lá, por favor. Isso aí não dá. Então você quer negociar. Olha, com o diabo não se negocia, tá? Não tem negociação com o diabo. E nem com a alma, porque a alma só quer fazer negócio. Para quê? Para te iludir, para ela continuar te dominando. Então, atirar o cafezinho depois do almoço, e daí? Isso aí não é sacrifício nenhum, que você vai substituir por outra coisa que é agradável. Tá ok? Então, o negócio é quando você tem que tirar realmente o prazer de comer. Olha, porque eu vou comer só legumes. No primeiro dia, que delícia. No segundo, não aguento mais. Porque a alma é isso, ela não aguenta mais nada, é isso mesmo. Então, fica quietinha. Você não vai mais imperar na minha vida e eu quero cura e estabilidade emocional. Então, eu vou continuar jejuando, tá? Então, para todos os cristãos, esta prática é válida e necessária, tá ok? Tem que jejuar. Então, se você não está conseguindo, você tem que fazer um propósito firme de fazer um jejum. Ou de orar em línguas, porque o Espírito Santo vai te levar lá. Tá? Porque se não tiver jejum, não tem mudança. Tem muitas pessoas com muitos dons ministrando, né, os dons do Espírito Santo, porque tem aquela unção na vida. Tá? Então a pessoa se engana, acha que, sabe, só fazer qualquer coisa e Deus está agindo lá, mas Deus está agindo na sua vida. Quando tem um ministro no altar, quem está recebendo é quem está aí. Que é do altar que vai, é do ministro. Agora, o ministro precisa tomar cuidado. Ele tem que jejuar. Ele tem que orar. Porque senão ele não vai receber. De onde ele vai receber? Então, há um engano de que porque as pessoas estão recebendo e ele é só o canal, que está tudo bom. Não. Então precisa tomar cuidado. Então tem muitos ministros com muita unção que caem, e mesmo eram pessoas que adoravam muito a Deus. Muito, muito, muito. Mesmo. Então a adoração faz você sim se aproximar do poder de Deus. Tá? Mas não é a oração em línguas que vai agir nas áreas que você tem raízes por causa de coisas do passado, etc., que formou a sua vida, o seu temperamento, o seu caráter, tal. Então, só o Espírito Santo sabe isso. Então, quem não está orando em línguas, o Espírito Santo não tem acesso a essas áreas. Tá? Porque a gente não quer nem que apareça. A gente não vai querer, tá? Então, é preciso, né? Só vir na igreja, você tem que crescer espiritualmente. Porque se você crescer espiritualmente, isso quer dizer que você ficou uma pessoa madura. A pessoa madura, ela tem equilíbrio emocional. Porque o caráter está sendo lapidado com a palavra de Deus, ou seja, alinhado com a palavra de Deus. Então, não tem como o diabo destruir. Porque quando ele vem, é para matar, roubar e destruir. É. Então, nós precisamos ter essa segurança na vida. O que vocês acham? Amém. Gente, não é só carro blindado que é segurança. Aonde? Aonde? Eu sei até de casos que estava um pouquinho aberto, era assim, blindado, mas o cara achou aquele lugarzinho e matou o rapaz lá dentro. Bem naquela hora, que foi assim uma coisinha de nada que abriu um tiquinho. Verdade. Então, o carro blindado não é tão seguro assim, né? O carro é blindado, mas dá dois passos ali, então, todas as grades, toda a segurança, todo seguro de vida. Seguro de vida é bom para quem ficar, né? Que tchau, querido, deixou aí. Então, gente, isso daí é maior bobagem. Não é segurança. Segurança é Deus. É nós estarmos num lugar em Deus. Nós estamos aqui nos reunindo para aprender a andar no poder e no Espírito Santo de Deus. Tá? Então, esse é o objetivo do Evangelho. Então, nós precisamos, cada dia, ficar mais atento, né, à operação do Espírito Santo e os ataques do diabo. Ok? É, porque o diabo, ele vem devagar, ele é igual o gato, que você nem escuta, e aparece, você nem vê, de repente, é coisa assim, quando vê já tá, viu? Então, a gente precisa do Espírito Santo, porque ele conhece a mente do diabo. Ele sabe o que o diabo está maquinando, planejando contra as nossas vidas. Por isso que o Espírito Santo se levanta e nos protege. Tá? Já não teve um dia que você ficou disparado orando em línguas? Aquilo é uma intercessão, ou para você, ou para alguém da sua família, ou sei lá quem, lá para o Oriente Médio, alguém, não sei. Deus pegou aí alguém para ficar uma metralhadora, para... Está precisando, ia acontecer alguma coisa. Tá? Mas, o dia a dia, se o Espírito Santo não consegue esta liberdade dentro de nós que temos que dar para ele, o diabo nos pega. A gente não pode deixar só assim, a hora que o Espírito Santo vê que eu preciso, ele vai agir. Cuidado, hein? Então tem que fazer um esforço, tem que orar. Orar em línguas é necessário. Se Deus falou isso, tem que orar. Tá? Então, olha, agora eu vou falar aqui das cartinhas primeiro da Aninha, desse mês de maio já, hein? Fez um ano, hein? Já passou um ano. Já, rapidinho, né? O diabo falou que eu não ia saber, né? Ele é descarado, às vezes, ó, para agora de escrever carta, chega, acabou, você não sabe mais. Ele fala assim na minha cara. Ele fala. Eu estou lá orando em línguas, ele vem, eu nem estou percebendo. Ele, ó, para agora de escrever carta, você não sabe mais. Chega, não tem mais assunto. Então, gente, não tem culto, viu? Porque não tem mais assunto. Esvaziou o assunto. Ele, ah, você vai pegar a carta antiga? Só tem 12 cartas. Vai dar muito na cara, ele é descarado, sabe? Aí eu fico meio que assim, orando em línguas, de repente... Não, tem que fazer minhas cartas, tem que fazer a carta já. Eu gosto de preparar com antecedência, não gosto de fazer coisa em cima da hora. Pego o computador, tal, Deus começa a orar em línguas, Deus fala, eu quero este tema. Então, aí eu vou começar a desenvolver, ver alguns versículos que eu já tenho anotado, vou começar na palavra e a carta sai. Viu, diabo? Então, a gente precisa ter a força do Espírito, porque ele nunca vai parar de atacar e de falar coisas pra gente. Então ele vai sempre naquela área que ele já agiu. Eu já disse que ele agia nessa área, né? Que eu era burrinha, não sabia nada, não queria ser nada. Faz pra mim, viu? Porque eu vou ficar sentada aí, de perna cruzada. Bom, tudo que é de computador, a Denise que fazia, né, gente? Eu ficava só lá vendo a palavra, vendo que alguém ia pregar. Um belo dia, a casa vai embora e me larga o computador lá. E agora? Aquele bicho que eu nem sei mexer. Fazer coisas, gente. Ai, vontade de chorar. Aquilo subia até aqui na garganta. Ai, vontade de chorar. Vontade de bater minha cabeça. E agora? Eu não sei. Como sabe? Tem que aprender. E daí? Mas aí, aquilo era coisa do antigo, né? Que eu não queria aprender. Então, vai orar, vai adorar a Deus. Aí, calma. Vai aprendendo cada coisa. Cada coisa. Eu não sabia mexer, fazer coisas naquele computador. Eu tinha quem fazia para mim. Eu queria mais era isso, que todo mundo fizesse tudo para mim. Mas é bom a gente ficar liberto. Por isso que, às vezes, Deus me colocou para fazer coisas conforme eu deixo, para que eu não tenha mais essa insegurança na minha vida. Depender dEle. Eu não estou fazendo com o meu poder essas cartinhas. Eu ouço o Espírito Santo. Aquilo que eu já estudei muito a Bíblia, continuo estudando. Tá? Para eu praticar, não é só para eu saber, para eu praticar. Porque se você não estuda, você não sabe praticar. Sabia? Não é mesmo? Como é que você vai praticar a medicina? Você pega um bisturi e sai aí cortando a barriga dos outros? Arranca um olho, sei lá. Não é assim, né, cara? Deixa eu ver se dá certo. Não é? Tá. Ou então você pega aí e inventa lá que você sabe bater mais, começa a fazer uns cálculos aí, faz uma ponte que cai, um prédio que desaba. Não é por aí. Tá ok? Então a gente tem que estudar Deus. Sabia que tem que estudar Deus? A religião assinou isso algum dia? Não, a religião te deu uns negócios lá amassados e falou, ó, é isso aí. E você ficou na mão do diabo. Você tem que estudar, você tem que achar um tempo para ficar com Deus, tá? Para você saber viver debaixo da proteção do Altíssimo, Salmo 91. Então, não é só vir na igreja. A nossa igreja é para ensinar a andar com Deus. Então, o diabo ataca demais. Nós vamos ver isso, tá? Porque ele não quer ninguém andando com Deus. Então, essa carta aqui, o assunto é o quê? O que a gente faz quando a tempestade vem para as nossas vidas? Como foi que Jesus agiu? Como foi que os discípulos que estavam com ele, os apóstolos que estavam com ele, fizeram na hora da tempestade, o barco enchendo d'água, blá. E é isso aí. O que é que nós fazemos quando vem as dificuldades para a nossa vida? Então, através da palavra de Deus, nós estamos aprendendo como nós vamos reagir, né? Como vamos nos posicionar quando as dificuldades vêm. Então, essa carta é para isso. E leia calmamente, com atenção, porque você vai precisar destas orientações para você guerrear. Porque isso é arma. Agora, esse aqui, esse livrinho do Kenneth Jr., O Plano Divino para a Desgraça, a Derrota. Não dá, né? Para a vitória. O Plano Divino para a Vitória. Ele tem um plano para cada um de nós e cada pessoa que nasce de novo. Este plano que Deus tem para nós nunca é fracasso. É sempre de vitória. Ele estabeleceu um plano que vai dar certo. Tá? Só que no meio do plano vai ter muito ataque do diabo, mas eu vou precisar dele todos os momentos para eu sair dos ataques. Então, vai depender de cada pessoa, de cada cristão, se vai escolher ficar na derrota ou na desgraça. Não depende de Deus, depende de cada um. Você que vai escolher o que você quer para a sua vida. Você quer derrota ou você quer destruição? Fracasso. Então, é isso que ele vai ensinar aqui nesse livro. Depende de você. Então, né, minha filha? Força, coragem, vamos lá. Mãos à obra, tá? Mãos à obra. Então, é a força de Deus para viver. A força de Deus para vencer os ataques. Porque nós já sabemos que é emoção, né? Emoção é assim, vem uma notícia ótima. Ai, você tá ótima. Ai, sabe aquelas pessoas que já te beijam? Aquele, nossa, você fica até, ai, calma um pouquinho. Ai, vai ficando, põe tapete vermelho pra você, traz flores. Nossa, faz tanta coisa. Aquela, você tá no auge, isso é uma emoção. Ai, que alegria. Olha, você é a melhor pessoa, você é tudo. Ai, que coisa linda. No outro dia, gente... Aconteceu um negócio, a pessoa nem te vê, nem olha a cara, arrancou o tapete, pôs pedra pra você, sabe? Te deu água podre pra você beber, mas nem nada, nem te conhece, nem te conhece. Está azeda, amarga. Isso é emoção. Entra que nem um trator, né? E sai, gente, que nem não sei o quê, né? Um vento, vai embora, não quer ver ninguém. Isso aí é emoção. Isso aí é coisa do homem velho, da alma. Calma, gente, para, vamos parar com isso. Você não vai poder andar com Deus desse jeito, não, sabia? De jeito nenhum você não pode andar com Deus com esse temperamento. Com essas emoções a mil, não pode. O diabo já vai acabar com a tua vida. E sabe o que mais? Vai pôr você bem longe de Jesus. É isso que ele quer. Tá? Então, atenção, hein? Emoção é uma coisa muito forte que está na nossa alma. Tá? Se quiser chamar de alma, chama. Mas é um atributo da alma. É o mais forte. Porque existem três. Um é a vontade própria. O outro são as emoções. E o outro é a mente, o intelecto. Então, o diabo age nessas áreas. Nós vamos tomar muito cuidado. Então, por isso que nós temos que alimentar o espírito. Então, como é que eu vou fazer? É alma, espírito, alma. Como é que é isso? Se eu orar, o meu espírito cresce. Ele é igual uma árvore, Deus. Vai ter uma potência aí dentro de você. Poderosa. Que até escreve carta. Que era burro, meu. Que é isso? E nem estou ligando se vai ter gente para ficar julgando isso. Então, você vai julgar a palavra de Deus. Então, você tem uma potência dentro de você que desenvolve, que cresce, que faz você ser feliz. Eu hoje estou muito feliz com Jesus. Eu hoje estou muito feliz com Jesus. E aí? Domingo o diabo trancou a garagem da minha casa. E quem disse que abre? Meu marido, que abre todo domingo. Mas, no outro domingo. Mas, ele não abriu, ele esqueceu, sei lá o que aconteceu. Então, não tinha energia, não tinha como chegar lá, fui lá por fora. Chego lá com a chave, levei todas as chaves que tem, mas tinha uma lá, tá aqui, tá escrito, chave da garagem, abre por fora, amém. Então, fui lá, enfiei assim, nada, não virava nem para a direita e nem para a esquerda, assim, ó. Mas tá escrito, chave da garagem, que abre por fora. Eu, em nome de Jesus, falei 100 vezes, não adiantou nada. Em nome de Jesus, mais 100 vezes, nada. Em nome de Jesus, mais 100, 300, nada. Ó, então, deixa eu ver, já vai começar o culto, tem que ir embora. Ô mãe, fica aí, porque eu vou a pé. Tá? Eu tenho que ir, eu vou indo. E fui, peguei minha Bíblia e fui subindo. Ai, que coisa esse portão. Ai, eu lembrei, que é isso? Sou feliz com Jesus, subi cantando. Eu hoje estou muito feliz. Uhul! Um quarteirão, mas o segurança parou. Oh, senhora, quer que eu leve até a portaria? Eu falei, ah, mas maravilha, só quero. Já ganhei meio caminho. Cheguei na portaria, eu tô passando a catraca, um carro para, um rosto fora. Mãe, você? Eu falei, sou eu mesmo. Que maravilha, até o porteiro saiu lá fora. Mas o que, que é isso? Eu falei, você viu que Deus me protege, né? Eu falei, me leva, porque eu não abri a porta da garagem. Me leva lá. Parou aqui na porta. E se eu tivesse, isso não pode. Diabo, você é um descarado. Eu acabo com você. Seu nojento, é isso que você sabe fazer. Você vai ver, eu te pego. Seu tal. Isso é coisa tonta, gente. Não é assim que você vai lidar com o diabo. Vale ou não? Eu hoje estou... Minha alma não estava feliz nem um pingo, né? Já estava suando assim, ó. Ai, aquela subida, porque é uma subida, gente. Meu Deus. Falei, quando eu saí da portaria, aquela subida, então acho que vou arrancar o sapato. Tava de salto ainda. Falei, mas eu vou. Eu vou. Tenho 62 anos, mas eu vou chegar lá intacta. De salto e tudo. Eu hoje estou muito feliz. E Deus veio, meu auxílio, pôs um carro, dois carros ainda. Um era pouco, pôs dois. Não, e o que aconteceu? Meu marido chega, que é isso que aconteceu? Foi lá, abriu. Ele só fez assim, clique, abriu. Pegou a minha mãe, trouxe o carro, entrou aqui dentro da igreja, trouxe minha bolsa. Eu hoje estou muito feliz. Nem sei carona, nada na volta. Meu carro estava estacionado aí na frente. Então você tem que aprender a lidar com o diabo. Não é com essa cara de azedo. Porque essa é a cara dele. Então, se você ficar, eu hoje, ela diz, não estou aguentando, estou muito feliz. A alma é mentira. Com Jesus, estou feliz. Eu hoje estou muito feliz. Né? Porque não estava gostoso andar pela gente. Estava suando já. Tinha posto coisa, tudo. Falei, gente, que é isso? Mas a alma, você está feliz. Você está, porque meu espírito está. Eu. Conforme comecei a fazer isso, ó, gente, Deus veio na hora. Vocês estão acompanhando? Eu não vou falar que é fácil no começo. No começo eu batia a porta, jogava o livro longe e ficava nervosa. Depois, ai, peraí, eu preciso me acalmar. Gente, mas foi uma conquista. Para as minhas emoções, peraí, calma, não vai se abalar, não. Não vai se abalar. Não vai. Não vai me dominar. É o meu espírito que vai me dominar. Porque Deus é fiel. Você tem que experimentar isso, que Deus é fiel. Amém. Isso é todo santo dia. Amém. De repente, perdi meu passaporte no aeroporto em Houston. Estamos lá sentadas já 2 horas. De repente, olha lá, já está a fila para embarque. Eu, meninas, vamos para o banheiro. Melhor para o banheiro. Tá, fiquei sentada. De pegar os passaportes, cartão de embarque, tudo beleza. Abra a bolsa, dois passaportes e o meu. Não, de quem está faltando? Olhei, bem o meu. Ah, então está na bolsa delas. Deve estar. Elas voltaram, meu passaporte aí? Não, está nessa bolsa? Não. Então perdi. Era um voo que eu tinha feito, já antes. Estava esperando o segundo. Ai, ai, ai, ai. O que será que aconteceu? Acho que caiu no outro avião, sei lá, mas eu não mexi, não sei. E agora, mãe? Falei, agora nós vamos para aquela salinha, de repente, vamos ver. Mas, espera aí, vamos começar a orar. Fica orando, começa a orar. Começaram a orar em línguas, eu, Senhor, te louvo. Você disse que você é sempre presente junto do justo na hora da tribulação e você o livra. Eu creio que o passaporte está nas suas mãos. Você vai mandar o anjo trazer aqui para mim. Eu vou embarcar nesse avião em nome de Jesus. Eu nada temo. O Senhor disse, jamais me deixará, nem me abandonará. Nisso, Paige. Ana Maria Bertini. Eu, opa! Fui lá, o que foi? Olha aqui, que maravilhoso! Muito brava, tipo, que louca! Ai, obrigada, muito obrigada. Vocês entendem? Mas isso não é porque eu sou bacana, não. Nunca fui. Isso é porque é preciso ter um momento com Deus diário, de verdade. De verdade. Compensa? Vale a pena, e quando você for fazer a sua oração, ela já é dentro de você. Não é uma oração que você fica lá fazendo e não acontece. Porque na hora da sua necessidade, eu era uma hora de suprema necessidade. Ou eu ia ficar lá. Não tinha como se eu não tivesse passaporte. Eu ia ficar lá. Ia ser horrível. Deus veio em meu auxílio. Tá ok? Então, glória a Deus. Então, gente, começa a adorar, a louvar o Senhor. Ele vai te levantar, Ele vai mudar a sua vida. Amém. Não é num dia. O diabo fica aí te pisando igual pisa em barata, nem pensar. Naquela hora que a sua alma está... Você, eu hoje sou muito feliz. Ai, não, que vida com Jesus. Viu? Faça. No começo vai fazer chorando, assim. A sua alma... Dá tendo dor, aqui dói aquela coisa, aqui sabe aquele choro mesmo? Que dói aqui. Não, não vem não. Começa lá a orar, que isso passa. Deus põe um consolo dentro de você, o que é o poder dEle, a força dEle. Que aquilo que o diabo quer lançar sobre você não tem liga, continuidade. Então, queridos, esse da Joyce Meyer é assim. Conhecendo Deus intimamente... Então, ela vai ensinar aqui, inclusive na palavra de Deus, que depende da maturidade, do nível, né, espiritual de cada um, é onde nós podemos entrar em Deus, a quantidade. Porque nós temos coisas de Deus, o quanto nós queremos. Você tem de Deus o quanto você quer. Então, isso que você tem hoje na sua vida é o quanto você escolheu, buscou até agora. Tá? É esse tanto que você tem, essa dose. Então, vai depender de você ter mais ou menos e como entrar lá. E o quanto que você recebe. Então, ela vai ensinar isso neste livro através de experiências, de testemunhos, tipo de Moisés e outras pessoas. Como é pessoal, individual. Entrar na presença de Deus é individual. Nós estivemos hoje aqui numa coletividade, numa assembleia, adorando a Deus, mas foi pessoalmente a adoração. Cada um entrou com o seu coração. É por aí. Então, esta individualidade é que faz você receber de Deus o quanto você quer. Então, é só pagar o preço. Valeu? Glória a Deus. Pegue a cartinha lá, hein? Isso vai ensinar muito você. Então, hoje, eu quero falar assim, que nós temos que ter a vitória nas nossas emoções. Eu agradeço ao Espírito Santo que ele já adiantou bem o nosso assunto. Porque, gente, se nós não conhecêssemos o Brasil, até o dia que eu aprendi sobre emoções, esse Brasil inteiro não sabia nada de emoção. Porque eu nunca ouvi nenhum pregador aqui ensinar sobre emoção. Depois que nós começamos a lançar sobre isso e falar mais, hoje a gente escuta bastante pessoal que está na internet, as pregações. Enfim, eles estão falando, já descobrindo, graças a Deus, sobre emoção. E isso é muito bom, porque é para todos, tá? Mas nós precisamos saber bem, com clareza, com precisão na palavra de Deus, como que é, como funciona as nossas emoções, o diabo atacando lá. E como nós vamos ficar livres nesta área e vencedoras. E vencedores. Então, abre a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Versículo, acho que é 6, vamos ver. Aí. Tiago, capítulo 4. Versículo 9, eu disse 6, não, 9. Tiago 4, capítulo 4, versículo 9. Hoje nós vamos detectar bastante coisas. Por isso que o diabo fica bravo, ele trancou até a porta para não vir. Peraí, você não vai lá falar isso? Vou sim, tá? Porque eu tinha já orado para vir aqui. Então, eu cheguei. Se você não orar com antecedência, não é nas primeiras vezes que você vai vencer, não, os ataques do diabo. Tá? Você vai passar por muitas dificuldades, porque você está aprendendo. É um treino. É igual andar a cavalo, né? Você já vai montar no cavalo, você nunca montou, você já vai galopar, pular aquelas barreiras, lá vai, né? Subiu, montou, já blum. Não soube nem ficar lá em cima do cavalo. Não soube fazer nada. O cavalo saiu correndo, você saiu para trás, assim. Mas chega um dia que você vai... Aí é legal, né? É isso aí. Então, veja, Tiago, capítulo 4, versículo 9. Olha só. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Bom, depois eu vou ficar só nesse versículo, porque senão não dá para eu chegar onde eu quero. Mas, enfim, ele está querendo dizer isso daqui, que esse riso se torna em pranto e alegria em tristeza. Ele está falando do peso da vida, da opressão que está dentro de nós. Tem muitas pessoas, e tem até dentro da igreja, que a vida... Ai, nós precisamos pôr aquele quadro urgente. Acho que eu vou pôr aqui, ó, bem para você ver todo dia, para eu ficar mostrando. Ó, aquele jumento lá, né? Que ele está com toda aquela carga. Você é jumento para estar carregando carga? Não, né? É para você pôr essa carga sobre Jesus. Tá? Para você lançar sobre ele, você tem que aprender a fazer isso. Então, tem muitas pessoas dentro da nossa igreja que estão nessa condição. A vida está um peso, né? Como aquele burrinho lá. A vida está... assim, uma aflição é um barulho, é um tormento lá dentro, tá? Que isso é um ataque, nada mais é do que um ataque nas emoções. Que o diabo faz isso daqui. É uma opressão. Ele causa uma tristeza muito grande. Então, para isso, ele não faz isso a troco do nada. Você levantou hoje, ai, começou a achar sua vida horrível, e você começou a achar tudo difícil. Sabe quando a pessoa está arrastando que nem cobra, tudo é difícil, é só lamentação, blá, blá, blá. Então, isso o diabo não fez num dia. Isso é um processo, como eu disse, e ele é lento. O diabo é lento. Ele não te pega num dia só, não. Ele vai devagarzinho, minando. Ele tem toda uma estratégia. Sabe, uma estratagema para atacar. Ele é muito esperto. Então, veja 1 Pedro, capítulo 1 aí. mais para frente um pouquinho, olha aí, só na outra página. Capítulo 1, aqui sim, versículo 6. Atenção. Olha só, versículo 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ele está dizendo que o corpo de Cristo passa por isso. Por isso que Deus nos adverte muitas vezes com profecias, né, com exortações, que a gente tem que tomar cuidado com o diabo, porque ele vem no corpo de Cristo, ele vem dentro da igreja, ele vem individualmente atacar, justamente para parar as pessoas. Por quê? Principalmente aqui na igreja, não só nessa, mas as igrejas que estão buscando crescer espiritualmente para o avivamento acontecer. E isto vem através das práticas espirituais. A primeira delas é oração em línguas. Então, a igreja que está neste mover do Espírito é onde vai ser mais atacada emocionalmente. Onde o diabo vai atacar mais as emoções. Para quê? Por fora, os membros da igreja, para ver se não há o avivamento. Mas o avivamento, se não tiver 100, tiver 10, vai acontecer. Se tiver 1, vai acontecer. Tá? É daquele que pagar o preço para ficar forte emocionalmente. Porque as pessoas estão enganadas e acham que vão levantar, que o Espírito Santo vai descer assim, mas ele já está aqui. Ele vai descer, ele já está. Então que a glória vai ser manifesta de um dia para o outro dentro da igreja e todo mundo vai estar em Pentecostes. Não, senhor. Isso é para quem está estabilizado emocionalmente com a sã doutrina. Para aguentar o diabo e poder, então, estar com o poder de Deus para servir o Senhor. É para isso que nós estamos buscando Deus, porque é o fim. Vai ser o último avivamento da história, tá? Da igreja de Cristo Jesus, que precede a vinda dele. Tá? Então, o ataque está aumentando na igreja, a gente sabe que está, todo mundo sabe que passa por mil coisas. Nós vimos hoje a linha aqui, várias pessoas passando por dificuldades. Então, esse que ele põe aqui, contristados, é o que nós vimos ali atrás em Tiago. Ele está querendo dizer assim, que a pessoa está se sentindo mal. Ele começa isso, ele começa a agir nas emoções e as pessoas começam a se sentir mal. Mas não é aquele mal-estar assim, levantei hoje, não quero, sabe aquela coisa assim? Não é isso, não, isso não é. É aquele mal-estar assim, eu não posso nem te olhar. Ah, ele sabe. Ainda bem que tem um que sabe. Glória a Deus. Então é assim, sabe? Começa aquele constrangimento dentro da igreja, onde as pessoas começam a ter problema um com o outro sem falar. Isso é o maior ataque de Satanás nas emoções. Para parar. De repente cismou com o outro ali que não tem nada a ver. Tipo, aí, tá olhando para mim, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, tá falando, tá não sei o quê. Então, são coisas que o diabo fica fazendo para desestruturar a pessoa. Tá? Então, por exemplo, dentro da igreja, como que ele pode agir assim dentro? Vou dar só um exemplo assim. Tipo, eu venho aqui toda semana, eu sento ali, naquele lugar, mas hoje eu cheguei. Quem mandou você sentar no lugar? Não vou falar. Mas o que, que é isso? Que absurdo! Só absurdo! Bom, mas foi hoje, tá bom. Mas é uma semana que vem eu venho. A mesma coisa. Na outra semana, a mesma coisa. E isso vai me irritando a tal ponto que eu vou ouvindo o diabo. E ele fala, ah, deu certo. Daí, como se não bastasse pegar só o lugar na igreja, ele vai pegar o seu lugar lá na frente, onde você para todo dia. Quem mandou pegar o meu lugar? Como isso pode vai acontecer? Então, ele começa a fazer coisas assim e começa a colocar essa tristeza, que foi o que nós lemos aqui atrás. Ele começa a colocar uma tristeza no coração. É isso. Ele vai minando, ele vai pondo aos poucos isso dentro do coração da pessoa. Ou seja, das emoções. Ele vai falando, ele vai fazendo você sentir, ele vai fazendo você ver. É o diabo. Por isso que nós temos que orar. Então, a pessoa que não ora o suficiente vai entrando nessa de brincadeira, assim. Não percebe, porque a própria pessoa não percebe que é um ataque. A vida começa a ficar pesada, a vida começa a ficar difícil, sem graça, está tudo ruim, não se sente bem, é um desprazer dentro do coração tremendo. Tá? Porque o diabo sabe como nos atacar. Então, vamos ver lá. Agora, 1 Coríntios. Veja lá, 1 Coríntios 14. Então, a gente precisa tomar cuidado para não... 1 Coríntios 14. Para não ficarmos ofendidos. Por isso que a gente confessa. Eu não ofendo, eu não recebo ofensas. Estão me acompanhando? 1 Coríntios 14. Tá certo? 1 Coríntios 14. Isso aí. Veja lá, versículo 33. Nós precisamos tomar muito cuidado com o diabo. Porque ele está fazendo isso, ele faz isso, e já há muitos anos ele está fazendo isso. Então as pessoas começam a se achar rejeitadas, ah, não gosto de mim, ah, não sei das quê. Por isso que esse ataque vem, e nós precisamos crescer espiritualmente, porque com este nível de ataque, a gente já caindo, não vai servir Jesus. Você tem que ser muito forte, porque o Senhor disse que a alegria do Senhor é a minha força. Estão me acompanhando? É exatamente isso. Quer dizer, a alegria dele. Eu não estou envolvida agora por coisas que estão acontecendo aqui no ambiente. Eu quero Jesus e acabou. Eu não vou ficar agora tropeçando nisso. Então, por isso que tem que jejuar. Porque se você jejuar bastante, a sua alma não vai mais se deixar levar por este tipo de ataque. Estão acompanhando? Isso é muito importante. Então, veja o 33 de 1 Coríntios 14. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, é esse cuidado que nós temos que ter, porque Deus, ele é de paz. E se está esse mover de diabo agindo no coração das pessoas, deixando as pessoas oprimidas, tristes, ofendidas. Por que a pessoa ficou ofendida? Porque não é a primeira vez. Já é vigésima. Tá? E aquilo vai aumentando. Vai deixando minar. É uma mentira. É um ataque do diabo e as pessoas não percebem. As pessoas que não percebem é porque elas são bebês espirituais. Tá? Então fica um contra o outro, um aqui. Ai, não vou sentar ali não. Eu não vou sentar perto de mim. Vou sentar pra lá. Eu não quero isso, eu não quero aquilo. Não gosto daquilo, ai, nem vou. É isso aí que ele quer. Nem que você nunca mais apareça. Pra você não continuar orando. Então essa coisa ruim que você está sentindo é um ataque violento do diabo. Mas é violento para acabar com você. Tá? E nós vamos examinar mais disso. Veja lá agora. Salmo 43. Vê lá. Tá valendo isso? Glória a Deus. Tá muito silêncio. Tô até preocupada. Meu Deus. Meu Deus. Eu fui debaixo desse ataque 12 anos na igreja do pastor David, mas nenhum diabo me parou, não. Acontecia de tudo lá. E ele queria que eu visse. Não, não tô nem aí. Às vezes eu gosto de sentar aqui. Não, não posso sentar aqui, tem que sentar lá. Eu ia para lá, não pode. Né? Você não faz isso. Não... Sabe, nada estava certo. Mas nem por isso. Um dia eu quis até desistir. Deus falou, mas já te dei mala, já te dei passagem, já te dei o hotel, já te dei as ofertas que você dá para o pastor que você quer, já te dei a condição de você comprar os materiais que você quer. O que mais? Comida. Você só não vai se você não quer. Que xilique é esse? Mas eu ouvi Deus. Aí é que tá. Vocês estão me acompanhando? Eu ouvi Deus porque eu fico aos pés dele. E quem não está aos pés dele? Ai, não, não vou, porque é a mesma pregação. Mesma para quem não está andando com Deus. Estão me acompanhando? Ficar com esse xiliquinho, meu, engole fundo e vai orar. Tem nada de xilique, porque é isso que o diabo quer. Que você tenha muito xilique e mostre mesmo que você é fraca e está na mão dele. Pronto, ele vai te acabar. Você nunca vai poder servir a Deus em época alguma. Porque ele já está com outro ataque ali na frente, pior. Tá ok? Não é bom saber isso? Então veja Salmo 43, versículo 5. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Amém? Entendeu agora? Amém. Aquela coisa ruim lá dentro. Vira o olho assim, sabe? Quando um olha, faz o outro, faz assim. Já viu isso? É muito engraçado, né? Não precisa de nenhuma revelação do Espírito Santo para ver que o negro está atacado. Fala! Tem isso que nem viu, dentro da igreja ainda. Porque lá no mercado, né? Você muda de ilha lá, de rua, você vai para outro corredor, ah, nem vi. Fica aqui, lá, nossa, que lindo esse tomate. Passou? Ah, bom, vamos para lá agora. Né? Mas aqui dentro da igreja não dá, né, cara? Uma hora a gente se cruza. Até... Sabe o cachorro? Já viu? Eu vi na internet, cachorro. Vamos tomar banho? Vamos tomar banho? Aqui na igreja é igual. Não precisa de revelação. Tá atacadíssimo. Chegou tarde, saiu cedo, não quer ninguém, some todo mundo na frente. Nem Jesus, não tá tão bom assim. Alma é um desastre. Estão me acompanhando? É diabo. Ele está com acesso total. Total. Vocês acham que o diabo é o quê, gente? Vocês percebem como ele consegue nos enrolar? Nossa, quando a gente está assim, é bom ficar orando, tranca a porta. Por favor, com licença. Candoroboko Shalamariaka. Eu hoje estou muito feliz. Não estou nada, mas com Jesus. Até passar. Ai, que alívio. Saiu aquela coisa ruim, glória a Deus. Agora sim. Tá? Acontece que quem é bebê espiritual não tem condição nem de mandar esse diabo embora. O diabo vai parar agora. Some daqui, em nome de Jesus. Nem consegue, nem vê, nem sabe, tá enroladão lá com o diabo. É bom você saber isso, não? Aleluia. Glória a Deus. Eu amo saber isso aí. É, porque daí, senão onde eu ia estar, hein, se eu não soubesse? Que agora nem um pastor tá vindo aqui no Brasil. Tipo que eu tô sozinha. Que não, né? Claro. Você entende? Você tem que confiar em Deus. Ou então, tchau, né? Na sua vida, se você não confiar em Deus, como é que você vai se livrar desses ataques? Que você não pode olhar na cara do seu patrão mais. Acabou. E lá dentro de casa, quando um não olha mais pra cara do outro? Pelo amor de Deus, aí é um inferno mesmo. Aí já entrou dentro do inferno. Acabou. Isso tem que acabar. Isso é coisa de diabo. As brigas lá dentro da minha casa, briga assim, porque a gente nunca foi de brigar com meu marido. Sempre era, como eu disse, era assim, falar, aquilo é branco, não é preto, é branco. É coisa assim. Mas, de repente, comecei a servir a Deus, ficou uma coisa tão difícil que não dava nem para conversar. Mas eu, peraí, que eu vou pegar esse diabo. Eu vou ficar adorando, eu não posso entrar nisso. Que é isso? Até eu ficar acima daquele ataque. Com as minhas emoções equilibradas. Você tem que aprender a entrar num lugar em Deus onde você recebe paz e você não vai se dobrar ao que o diabo faz. Você precisa de tempo para ficar lá. Ah, mas eu trabalho muito, que horas? Sei lá, meu, de madrugada. Vale a pena você ficar acima desse diabo que está acabando com a tua vida. Claro que vale a pena. Eu paguei o preço, eu fui orar em línguas à noite. Eu fui. E era acréscimo, né? Que de dia eu ia ficar dormindo, não, senhor. De dia eu ia orar de novo. E de noite eu ia orar mais, para eu ter mais de Deus. Valeu a pena. Então, como a gente viu lá agora mesmo que Deus é de paz e não de confusão, Deus não põe ninguém para baixo. Tá ok? Ninguém. Então, essa coisa ruim que a gente sente é diabo. Porque isso não vem da nossa nova natureza. Não vem desse novo nascimento nosso, do Espírito que nasceu de novo, que tem a natureza de Deus. Então vem desta alma corrompida, velha, que não pode nos dominar mais, aonde o diabo age. Não é bom você saber isso? Poxa, uma vez um amigo nosso disse assim, mas Ana Maria, o que, que você vai pregar mais, porque você já pregou tudo? Mas esse não tinha pregado ainda. Tem muito ainda para ensinar. Temos muito que aprender. Então, se nós ouvirmos o que o diabo está falando na nossa cabeça, tipo, não quero nem olhar na cara dessa pessoa, não suporto, não aguento, está fazendo coisa ruim para mim, eu estou ouvindo o que o diabo está falando, então o ataque, ele já viu que deu certo. Então ele vai continuar. Sabe por quê? O diabo testa as águas. Vocês sabem das águas. Água salobra e a água doce. Ele testa as águas para ver aonde nós estamos. Ele testou até Jesus para saber aonde ele estava. Até aonde? Ele veio lá e falou, escuta, mas você não é o filho de Deus? Ele falou isso ou não? Ah, você não é o filho de Deus? Então, blá, blá, blá. Ok? Então, nós precisamos... veja aqui, continuando, então. O que nós estamos vendo, versículo 5. Vou ler de novo. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Entendeu agora essa palavra? Uhum. Espera em Deus. Pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Atenção. Quem está esperando em Deus, quem tem uma esperança em Deus, não está perturbado, não. Não está aflito. Não está oprimido. Não está em confusão. Porque Deus vem como auxílio. E como isso aconteceu? Como que eu estou esperando e como Deus veio em meu auxílio? Porque eu louvei a Deus. Estão vendo aqui? Ainda o louvarei. Quem louva a Deus, confia no Senhor, espera nele. Tem esperança. Pessoa que está... não tem mais esperança porque não está louvando. Não está louvando a Deus. É importantíssimo louvar a Deus. É necessário, porque Deus habita no meio dos louvores. Tá? Então, nós não podemos dar pistas para o diabo. E olha, atenção. O diabo, ele já nos atacou muito antigamente. Ele continua atacando hoje, mas ele vai vir com os mesmos ataques, mas com uma variação. Ele dá uma maquiada no negócio, mas o ataque é o mesmo. Estão me acompanhando? E por que que a pessoa ainda caiu de novo? Porque não cresce espiritualmente, não está nem aí. É cego e surdo para aquilo que Deus quer falar. Então, o diabo está à vontade. Ele volta, não superou o diabo coisa nenhuma. Está ainda no laço dele. Estão acompanhando? Então, o negócio é quando ele vier com esta variação, porque ele vem com o mesmo ataque, mas ele dá uma maquiada. Para te enganar, porque esse é o objetivo. E você não mostra para ele. Você não deu pista para ele de que você recebeu o ataque. Então, ele perde o efeito. Valeu? Amém. Então. Aí, o ataque, o diabo já veio. Tá vendo? Ninguém gosta de você. Ninguém te dá oportunidade. Esta igreja é não sei das que, porque ela é isso, ela é aquilo, ela é bebê, e que ela catá. E você ouviu, já fechou a cara e nem olha mais. Vira pra lá. Então, agora ele veio com uma outra coisa. Uma outra coisinha acrescentando isso. Caiu? Ainda está no mesmo. Ele veio testar as águas para ver se você cresceu ou se você está no mesmo. E você mostra que você está no mesmo. Não pode. Isso é bebê espiritual. Não tem maturidade para servir a Deus. Não sabe, não está ainda prático no manuseio da palavra de Deus. Não sabe manusear a palavra de Deus. Conforme está escrito lá em Hebreus. Por quê? Porque não ora o suficiente para crescer espiritualmente. Nem jejua. Ah, mas não vem me dizer que você está com isso, com aquilo, que o médico... Não sei, você vai falar com o seu médico. Não sei, não vou orientar nada. Você vai falar com o seu médico e ele vai falar o que você pode comer e o que você não pode. Ah, mas eu já como tão pouco, problema seu. Tem que jejuar, não sei, isso aí você vai ver. Vai orar em línguas que Deus vai falar isso com você. Jejum é necessário para quem quer crescer espiritualmente e não ficar na mão do diabo. Porque o diabo vem violentamente nas emoções. É isso aí. Você fica desenxavido, arrasado, na mão dele, nada tem graça. Nem que as pessoas queiram fazer as coisas, você já não aceita mais. Você está para baixo. Vamos ver Isaías 6 agora. Não, 61, quer dizer. Isaías. Quer ver só? Que é isso que Deus falou que ia ser para nós agora. Essa profecia. Então veja lá. Isaías. Está valendo? Glória a Deus. Ah, 61, versículo 3. Para quem, vocês vão dizer amém, aleluia, se concordarem. Para quem este ensino de hoje está sendo aqui na igreja? Amém, aleluia. Todo mundo que quer andar com Deus está nessa. Todo mundo que nasceu de novo está nessa. Tá ok? Ah, eu mandei um e-mail para a pastora, ela nem respondeu, tá vendo? É tudo igual. Não dá. É. Mas manda outro. Uma hora vai. Escuta, você não vai responder? Ah, é, eu nem recebi. Nem sei, vou responder. Mas me vem perguntar se Adão tinha umbigo, porque eu não vou responder. Né? Como é que Adão nasceu? Sei lá, meu. Não me vem com essas perguntas que eu não vou responder. Mas sobre as suas emoções, seu caminhar com Deus, sua oração, como é que está, se você está caminhando, eu vou responder. Valeu? Então, ó, versículo 3. Cuidado, não fica aí criando, sabe, gente, coisa que não existe. Né? O diabo faz isso. Ele faz você, ele cria uma coisa em sua cabeça e acredita. Porque você não está orando em línguas. Ele acabou com você. Então, versículo 3. E veja só. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de quem? Aleluia! Em vez de espírito que? Angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aleluia! Então, o Senhor está dizendo aqui, como nós já vimos lá daquela tristeza, aquele peso. Estão lembrando o quadro do burrinho lá, tudo assim, que vida, minha vida é um peso. Eu não sei, a minha vida, porque você quer resolver a sua vida com o seu poder. Você não tem poder para resolver nada, porque é um ataque do diabo e só com a palavra de Deus, com o Senhor, é que você vai conseguir superar tudo na sua vida. Então, essa tristeza, esse peso que o diabo pôs na sua vida, essa coisa assim, tipo desânimo, não quero mais fazer nada, não tenho mais esperança, é bobagem, vou largar tudo, pra quê? Que besteira? Afinal, diabo. Então, isso daí vai sair da sua vida através do louvor, que nem ele disse aqui. Então, gente, nós precisamos, até nessa carta, eu abordei esse assunto. Faz favor de ler a carta. Quantas pessoas, não, só vou falar, mas não respondo. Quantas pessoas estão lendo as cartas que eu estou escrevendo? Deveria ler. Para você se conscientizar do que está acontecendo na sua vida, como que anda na palavra de Deus. Como é que você vence o diabo? Nem isso você ousa fazer na sua vida. Onde você está? Como é que Deus vai poder agir na sua vida e te livrar do que o diabo está fazendo? Tá certo? Tem tudo, tudo na sua mão para você só praticar. Mas você não quer nem saber. O diabo vai acabar, ele quer acabar com a sua vida. Ele quer, e ele, dessa maneira que ele faz. Ele vai te enrolando, você não percebe, você nem tem força. Mas se você começar a louvar o Senhor, Deus vai vir em teu auxílio. Então, o que eu ia dizer é o seguinte, que Jesus, vocês se lembram que quando Jesus nasceu, o primo dele já tinha nascido, o João, vocês sabem, né? Que ele nasceu e eles eram primos, família, eles foram criados juntos, tá certo? Eles falaram do que seria a vida deles no futuro, para que eles foram vindo para cá, por que Deus quis que eles nascessem, por um plano de Deus. Eles conversavam sobre isso, do milagre que os dois, né, receberam de Deus para nascer, que os dois, né, foram por milagre. Eles conversavam sobre isso, eles tinham uma amizade de família, eles eram amigos, primos, família. Mas quando Jesus soube que João Batista foi decapitado, foi morto, que é por causa do Evangelho, né, do que ele anunciou de quem era Jesus, né, que eu não ouso nem vestir as sandálias no pé dele, ele é maior do que eu, quando ele faz toda essa aclamação sobre Jesus. Então, quando Jesus soube que ele morreu, se vocês forem ver lá na passagem, Jesus vai correndo se isolar. Porque Jesus também tinha emoções, gente. Ele veio como homem na terra. Ele tinha suas emoções. Então, naquela hora, é óbvio que ele sentiu muita dor, mas ele foi buscar consolo no Pai. Então, veja a diferença de uma pessoa que busca Deus. E quando as dificuldades vêm, ela está forte. Por quê? Ele foi lá, gente, abatido. É óbvio. Viu o ataque do diabo, né? E já sabendo que o ataque ia continuar. Tanto que continuou, porque Jesus foi atacado várias e várias e várias vezes pelo diabo. Já tinha sido no deserto, mas foi muitas outras vezes até a morte. Então, ele foi buscar força no Pai. Ele foi se isolar. Veja isso, a palavra de Deus diz que ele foi se isolar para buscar conforto, força no Pai. E você, o que, que você faz? O que, que você faz? Você está abalado, você está com problema de ataque, triste, porque o diabo começa a agir nas suas emoções, colocando, mexendo naquela ferida que você não deixou ainda Deus agir para você superar. E nunca mais o diabo ter acesso a essa área, porque ele vai e volta, ele vai e volta, ele vai e volta, ele está em sempre lugar para agir na sua vida. Tá? Então, Jesus, com aquela tristeza que o primo morreu, claro que ele ficou triste. É óbvio que por um momento ele ficou abalado emocionalmente, tanto que ele correu, foi se isolar, ficou sozinho. Então, esse é um super exemplo. Ele foi estar com o Pai, receber força do Pai. Então, você recebe um baque na tua vida, você faz o quê? Você se esconde embaixo da cama e fica lá com os ratos, com as baratas? Para acabar com a sua vida? Não, senhor. Vai erguer os seus braços. Eu hoje estou muito feliz com Jesus. Vai ministrar para a tua alma. Para Deus poder mudar você. Só Ele pode mudar essa situação, o que você sente. Só Ele pode agir nesta área para você superar isso e mudar e nunca mais ser aquela pessoa que foi atacada lá atrás, porque quando o diabo vier, ele não vai ter mais acesso, porque você vai responder de uma maneira diferente para ele. É isso que ele quer. Deus quer isso para você, porque o diabo só age com as nossas ações e reações. Ele não sabe o que nós pensamos. Ele não sabe o nosso nível espiritual. Porque ele não é Deus. Então ele ataca, ele põe um negócio, uma coisa, e aí ele fica te olhando e você reage de acordo com o ataque. Então ele, testou as águas. Ainda é meu. Acabo com ele agora. Vocês estão acompanhando? Então nós precisamos ser espertos. Por isso que é preciso orar. É preciso ter comunhão com Deus. É por isso que as pessoas não se sentem bem umas com as outras, porque elas estão atacadas emocionalmente pelo diabo. E não sabe. Não sabe. Tá valendo? Mas agora você ficou sabendo. Mas você tem força para pôr esse diabo fora e falar, para, em nome de Jesus, para. Você tem? Não tem. Não tem. Ainda não. Porque ele está te enrolando. Então, o que você tem que fazer? Ficar orando e lá nesta oração o Senhor vai te dar força e você vai ter a condição que o Senhor vai te dar para falar, pode parar, diabo. Pode parar. E tem mais, você vai orar, adorar, louvar o Senhor, você não quer, a sua alma não quer, porque ela está abatida, angustiada, ferida, doente, para baixo, com todas aquelas conversas do diabo. Ela não quer, mas você tem que forçar. Por quê? Porque você nasceu de novo. Você não sabia isso antes. Mas cada dia que passa, você está ouvindo isso. Você tem que forçar. Porque senão, você vai ficar na mão do diabo. Ele vai destruir a sua vida. Ele tem como roubar, matar e destruir. Um deslize, ele crau. Entende isso? Quando a pessoa fica amarela, parece defunto. O que, que é isso, gente? Emoção abalada. Nem maquiagem da cor. Não dá. Porque não tem tinta para tirar aquela tristeza. Sabe, aquele horror. Estão acompanhando? Então, Jesus foi tentado, Jesus foi oprimido, Jesus foi atacado várias vezes. Essa foi mais uma vez que Jesus foi atacado. E ele mostrou e deu exemplo do que fazer. Tá bom? Você está passando dificuldade? Vai orar, meu filho, todo santo dia. Tá? Comece a louvar a Deus. Não tem prática que Deus mandou nós fazermos que seja difícil e complicado. É tudo fácil. É só fazer. Só fazer. Eu te louvo, Jesus. Eu te louvo, Jesus. Eu te louvo, Jesus. Eu te louvo, você me salvou. Eu te louvo, Jesus, porque você disse que você jamais me deixará nem me abandonará. Eu te louvo, Jesus, porque você está comigo. Você é minha força. Você é minha força. Você é minha força, Jesus. Você é minha força. Você é a minha força. Você é a minha alegria. Você é. Você está comigo. Eu te louvo. Eu te louvo, Jesus. Eu te louvo, Jesus. Ah, que dificuldade tem isso? A sua alma não quer, não. Ela quer te botar lá para baixo. Se possível, na cova, porque é um a menos aqui para enfrentar ele. Vocês estão acompanhando? Amém. É isso aí, minha gente. Mas quem não ora, está fraquinho. Então vamos lá, eu quero mostrar agora exemplo assim de inimigos lá no Antigo Testamento que vieram contra o exército de Israel, se juntaram, inimigos que se juntaram, povos distintos, que um era inimigo com o outro, mas os três se juntaram, ficaram até amiguinho, né? Só para acabar com Israel, que é isso que o diabo sabe fazer. Ele vai pegar quem for para vir acabar com a sua vida. Mas quem louva, esse diabo não vai vencer. Pode ser quem for. Quem for. Veja lá 2 Crônicas. 20. Crônicas, lá depois de Reis, tá ok? Mais para trás lá. Né? Que você nunca nem viu esse livro na Bíblia, mas não tem importância. Hoje vai ser o primeiro dia, amém? Você nunca mais vai esquecer essa passagem. Versículo... Crônicas 20, versículo 15. Vamos lá. Está valendo isso? Começar a louvar o Senhor, minha gente. Mãos à obra. Que é isso? Versículo 15. Então, nós vamos ver aqui três povos, né? Que era Amon, Moabe e os do Monte Sier. Vieram contra Israel. Veja lá versículo 15. Então o Espírito de Deus, né, disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. O diabo que vem contra você é Deus que vai fazer, mas você tem que ficar com Deus. Senão ele vai ficar lá dormindo. E Deus vai tirar diabo, ele não vai tirar diabo nenhum. Ele vai tirar se você ficar com ele. Ah, isso aí. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Não tenha medo desses diabos que estão te atacando. Ele fala isso, ele fala aquilo, ele faz aquele outro, ele está prometendo que ele vai acabar, que ele vai aqui, não sei das que. Deus está falando, não precisa ter medo. Você tem que criar coragem de Deus e enfrentar esse diabo. Orando, adorando a Deus, blá, blá, blá. E Deus vai começar a fazer uma mudança dentro de você. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Olha que demais. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó, Judá e Jerusalém, não é para você pegar um pau e sair batendo todo mundo, e plá, e fazer isso, e fazer aquilo, não é para fazer isso. Fica orando, ai, mas dá uma vontade, não, de vontade, pode parar. Vai jejuar, vai adorar, vai louvar, Deus vai fazer, Ele está fazendo, Ele já está fazendo. Por isso que eu gosto de vir adorar o Senhor, no fim da tarde. Eu e Deus, e Deus e eu e Deus, Deus e eu e Deus. Gente, isso é uma força para a minha vida. as outras horas que eu fico em comunhão com a palavra, oração em línguas, meditação. Isso é força, é isso que dá vida. Esta é a diferença. Mais do que ter um emprego melhor do mundo, porque isso aí também pode, ó, de um dia para o outro. Mas o Deus, nosso Deus, nunca, ó, ele é sempre o Altíssimo, o Soberano. É isso que vale. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã, saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Não precisa temer nada. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. E todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. É isso aí, o Senhor. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta. Hã? Sua Maria, voz o quê? Isso. O povo vem domingo aqui orar assim, ó. Ah, vai dormir na sua casa, né? Tudo bem. Não, mas vem, porque daí eu vou orar e a unção que está aqui vai te pegar, aí você vai ser abençoado ainda. Mas grandes mudanças não vão ser feitas na sua vida. Quando você está aí de boca fechada, não está acontecendo nada na sua vida. Está valendo? É de voz alta, meu amigo. Começa a falar, eu te louvo, eu te adoro, eu te exalto. Eu te louvo, Jesus, eu te louvo. Você é o meu salvador, você é o meu guarda, você é a minha força, rocha da minha salvação, meu baluarte, o Deus em quem eu confio. A minha confiança só está no Senhor. Você é o meu provedor, sei lá, o que você precisa, você vai falando. Minha cura, meu remédio, enfim. O que você está precisando? Você vai louvando, mas não tem quem não mude, não tem quem não mude, porque Deus muda, tá valendo? Você está presente, se é lá na sua casa, onde for no seu trabalho, você está presente aqui, Deus, esse lugar é seu, estou te entronizando aqui como Senhor, o Deus Altíssimo, neste ambiente, neste local, eu entrego tudo nas suas mãos, eu te adoro, eu te louvo, Senhor, eu te exalto, eu nada temo, o Senhor está comigo, o Senhor é minha força, minha rocha, meu equilíbrio emocional. Vai fazer. Passa a noite. Deveria. Né? Quem está com guerra, meu filho, vai guerrear. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. Veja só. E todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Se dobraram diante de Deus. O que está faltando na sua vida é se dobrar diante de Deus. Porque se você começar a fazer isso, meu, você não vai fingir para ninguém que você não é salvo, que você não anda com Jesus. Você vai se apartar de quem nem é de Jesus, você vai ficar com Jesus. Porque ele vai fazer tanta mudança na sua vida que não vai ter liga, gente que não é de Jesus, ficar perto de você. Você fala assim, nossa, coisa sem graça. O que, que é isso? Você está aí cheio de diabo, vou ficar conversando o quê com você? Nem dá, né, meu filho? Nem dá. Não dá, não tem o quê. Então, se você está com a cabeça cheia de coisa de diabo, fica uma delícia aquelas conversas. Aquele entrosamento. Isso, um derrota o outro. Tem a ver. Mas se você começar a adorar a Deus, você vai ser outra pessoa. Aí, no 19. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, está valendo o que nós estamos confessando aqui? Veja só que o time de louvor foi à frente do exército. Quem é que luta, meu? Não é exército? Mas com Deus é o louvor. É a adoração que vence, que luta, que domina. Se começar a adorar a Deus, ele vai entrar na sua empresa, nos seus negócios, na sua família. Ah, em quem quer que seja, não tem diabo que vai reinar mais. É verdade. Em nome de Jesus. É isso que você tem que fazer. Não importa quem está lá mais atacado, acabando com a sua vida. Comece a louvar e adorar a Deus, porque aquele diabo vai se dobrar. Em nome de Jesus, ele vai sair. Ele tem que se dobrar diante do nome de Jesus. Porque você é um adorador. Porque você é uma pessoa que louva a Deus. O que, que adianta ser cristão e estar na mão do diabo? Pelo amor de Deus. Que categoria de cristão você é? Faça-me o favor, que você nunca vê uma vitória. Você é incapaz de... Ah, mas quanto? Para com esse negócio de quanto, vai fazer. Não tem dose, meu. Você vai fazer o que você consegue, vai começar a fazer. Ninguém falou para mim de dose nenhuma. Quando falou é bastante, eu falei, ah, entendi. Então vou carcar. Ah, você já entendeu, ué. É só fazer, meu filho. Começa aí que faz 2 dias, o diabo vem falar um monte e já cai. Então não falta na igreja, né? Não falta na igreja porque tem uma unção aqui para você fazer. Ok? No 22. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Ô, gente, sabe o que aconteceu? Bom, eles eram 3 inimigos que se juntaram, que era tudo amigo de mentira. Tá? Aí o que aconteceu? Quando eles chegaram lá, Moabe e Amon olhou para o monte de Seir e falou assim, quem é você? Você é o nosso inimigo. Começaram a brigar. Mas eles não iam atacar lá? Tudo lá? Se reuniram para atacar. Olha só o que Deus fez. Aí, peraí, vocês são os nossos inimigos. Amon e Moabe começaram a atacar o monte Seir. Mataram todos. Aí o que aconteceu? Quando eles mataram todos, peraí, mas nós também somos inimigos. E ficou aquela confusão, um matou outro, acabou tudo. Ficou uma confusão no campo do diabo. O diabo, que isso? Eu não imaginei que eles fossem reagir dessa maneira. Eu não pensei, não achei. Pois eu já tinha planejado tudo, estava tudo certo. Mas Deus é Deus. Tá? Então, quando ele está te atacando, ele não sabe até que ponto ele vai poder usar, agir e acabar com você e destruir outros. Você é que vai dar o retorno. Tá? Então, começa a louvar, porque ele vai falar, ih, aí não deu, não. Aí, no 23, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir, viu? Para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros a destruir-se. Ele mesmo. Um com os outros, acabou tudo. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam na terra, sem nenhum sobrevivente. Entendeu? Nenhum. Não vai ficar nenhum diabo. Não vai ficar. Você vai pôr para correr orando, adorando a Deus. Eles vão se mandar, cara. Não importa quanto tempo vai levar, mas vai acontecer. Pode ficar adorando, louvando o Senhor. Você vai viver bem, você vai ter paz, você vai ter a segurança de Deus, uma vida de qualidade em Deus, diferente de quem está no mundo, que é uma vida podre, porca, desqualificada, não serve para Deus. Não serve para a vida eterna com Deus. Não tem nada. Porcaria de vida. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar. E 3 dias saquearam o despojo porque era muito. Ave. Eu nunca vi gente ir para a guerra, até nem entendo, mas isso está escrito, aconteceu. Eles foram cheios, né, gente? De joias, de coisas preciosas, valiosas, riquezas, guerrear. Olha só. Aí morreram tudo lá e os vencedores de Israel, que Deus deu a vitória, foram lá e pegaram os despojos. Então, atenção, uma analogia, trazendo isso para a nossa vida. Se nós louvarmos a Deus, nós vamos receber muitas bênçãos. Muitas bênçãos do nosso Deus, estando nesta guerra, adorando o Senhor. O Senhor virá com estas bênçãos para nós, porque do outro lado da batalha tem riquezas. Mas é isso que o diabo não quer, que você vença. Para você ficar aí, na pobreza, não estou falando financeira, na pobreza de bênçãos em todas as áreas da sua vida, de paz, de alegria, de sucesso, de crescimento espiritual, etc. Porque Deus, para lá da batalha, tem só bênçãos. Porque Ele que está conduzindo a sua vida. Valeu? Então é para louvar. Entenderam que é para louvar a Deus? Começa, porque você está colocando a sua vida numa estabilidade. Porque você está tendo estabilidade emocional. Valeu? Então começa a louvar. Fica louvando alto lá. louvando. Olha, você pode pôr um CD de louvor e você pode ir cantando, porque no começo, já que você não sabe, você pode ir fazendo isso e você vai começar a louvar, a cantar, e você vai se entregando a Deus, devagarzinho. Faz isso lá no seu quarto, sozinho. Faça isso um momento, começa a louvar, e você, Deus vai começar a agir e mudar você por dentro, aonde o diabo está atacando, para que quando ele voltar, ele não vai ver nenhuma reação sua. Então, ele já foi derrotado, porque o Senhor te deu a vitória. Amém? Então, glória a Deus. Valeu, então? Então, agora, gente, eu tinha falado na quinta-feira que Deus tinha dito para eu fazer uma oração aqui com a Assembleia, todas as vezes, assim, no máximo, vamos ver até quando Deus quer isso, para a salvação dos membros das nossas famílias, ou pessoas que a gente quer entregar. Então, nós vamos fazer isso, tá? É o seguinte, nós vamos colocar o nome. Se você colocar 30 nomes, não vai dar tempo. Mas será que Deus aceita 30, 20 ou 2 ou 1? Sei lá. Bom, nós vamos pôr agora um nome ou dois, porque é para ser rápido. Mas você pode fazer isso na sua casa. De pessoas que você quer, da sua família ou um amigo, quem seja, para ser salvo. Ok? Então eu vou fazer a oração e você vai responder. Aí eu vou dizer que nós vamos interceder por... Você precisa gritar o nome da pessoa, fala baixo aí. Quem você quer entregar para a salvação, tá? Então, Pai, eu intercedo por... Digam. Então, pode falar aí baixinho. Entrego eles a você agora. Não importa o que eles já fizeram para mim. Eu te peço, não leve em conta. Limpe a conta deles. Porque tudo o que fizeram, eu não recebi. Eu te peço, Jesus, manda trabalhadores para a seara deles. E, Pai, eu te peço que os anjos sejam enviados para visitar essas pessoas, para criar a atmosfera ao redor deles, que os farão ouvir a sua voz e saber da sua presença. Jesus, eu te peço, por favor, visita-os, muda a atmosfera onde eles estiverem, encha-os com a sua glória e sua presença, para ter um encontro divino com você. Eu sei que na presença da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, eles decidirão pela salvação. Pela fé eu confesso que isso está feito e te agradeço. Pela fé eu digo que eles já nasceram de novo, estão cheios com o Espírito Santo, estarão na igreja para o resto da vida deles. Eu sei que você, Senhor, nunca vai violar a vontade deles, mas na presença da sua glória, eles usarão a vontade própria para escolher a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.